Então arregaça suas mangas e faça. Não espere que caia do céu ou venha de graça. Nada de trapaça, deixe isso pros fracos. Pega sua fatia, deixa as migalhas pros ratos. Contra fatos é claro, não adianta argumento. A terra em torno do sol me prova, tempo é movimento. Nunca pare de tentar ou deixe de acreditar, pois tudo que não existe você pode inventar. Ganhe por mérito a medalha ou qualquer recompensa. Você é o que você ouve, o que você come, o que você pensa. Tudo que você fala e tudo que você faz, tudo aquilo que deseja é o que você atrai. Nada será por acaso, esqueça a coincidência. Viver é uma arte, a vida é uma ciência. Vencer não é só obter, grana eu também quero ter. Quero estar, quero ser, quero mesmo que você. Não vou regar meu jardim, não ver a grama crescer. Faça acontecer, faça acontecer. Não faça isso por mim, mas por eles, por você. Faça acontecer, faça acontecer. Não tô aqui pra competir, nem tenho nada a perder. Faça acontecer, faça acontecer. Porque se nós não for por nós, me diz quem é que vai ser. Faça acontecer, faça acontecer. Querer não é poder, mas nada impede de tentar. Mesmo que seja uma em um milhão a chance de acertar. Não falo de loteria, ganhar na Mega Sena. Falo de solução pra quase todos seus problemas. Então não tema, não trema, enfrente seu maior medo. Nunca é tarde o começo, pra parar ainda é cedo. E o segredo decifre, exercite, supere. Esqueça o que os outros dizem, palavras não interferem. Eu sei, às vezes até ferem, mas logo cicatrizam. Você tem o que eles querem, somente sua vida. Eleve sua autoestima, acredite, em frente siga. Descubra sua missão, faça valer sua vida, decida, faça sua escolha e carimbe seu visto. Não faça disso um inferno, conquiste seu paraíso. Se existo é porque penso, se venço é porque luto. Sempre foi um jogo tenso, nem por isso eu joguei sujo. Não vou regar meu jardim, não ver a grama crescer. Faça acontecer, faça acontecer. Não faça isso por mim, mas por eles, por você. Faça acontecer, faça acontecer. Não tô aqui pra competir, nem tenho nada a perder. Faça acontecer, faça acontecer. Porque se nós não for por nós, me diz quem é que vai ser. Faça acontecer, faça acontecer. Sempre terá um pra falar, um dedo pra te apontar. Com alguém vai te julgar e com alguém te comparar. Vai tentar te reduzir, consumir tudo ao seu redor. Te deixar numa pior, só pra se sentir melhor. Conteste, não obedeça, questione, use a cabeça. Faça a sua parte que seja, faça com que aconteça. Não espere por nada, na vida, morte ou descanso. Longa essa caminhada, mas passo a passo eu alcanço. Se você pensa, existe, nunca duvide, acredite. Conflito sempre evite, mas se preciso, revide. Talvez não seja um modelo, nem sirva de bom exemplo. Se foi certo ou errado, quem vai dizer é o tempo. Como o vento é a vida, sentiu passar mas não viu. Cê vai se juntar ao mar ou parar na curva do rio. Perder faz parte do jogo, só quem desiste fracassa. Se errar, tente de novo, o importante é que faça. Eu vou regar meu jardim e não ver a grama crescer. Faça acontecer, faça acontecer. Não faça isso por mim, mas por eles, por você. Faça acontecer, faça acontecer. Não tô aqui pra competir, nem tenho nada a perder. Faça acontecer, faça acontecer. Porque se nós não for por nós, me diz quem é que vai ser. Faça acontecer, faça acontecer.